pode, pode. Ele beija na boca de outra pessoa na minha frente e eu fico de boa. Será que pode, pode a gente se beijar de novo e eu quase sentir o gosto na boca de outra? Será que chifre de ficante conta, conta e nasce só ponta? Chifre de ficante conta, conta. É triste, pra ela deu amor, pra mim um par de mini chifre. Conta, conta e nasce só ponta. Chifre de ficante conta, conta. É triste, pra ela deu amor, pra mim um par de mini chifre. SW7 eu vivo. Banda W7, emoção. De outra pessoa na minha frente, eu fico agitado. Será que pode, pode a gente se beijar de novo?